jovens caçadores de aventuras, uma bandeira todos devem levantar. A hora esta não permite esta matança, o seu futuro você deve preservar. A energia, a força, a vida da Amazônia, o homem está querendo destruir. O egoísmo de pensar só no presente me faz julgar que a vida vai se diluir. O Itiruriçuanga, o Itiruriçuanga, sorria meu irmão, sorria meu irmão. O Itiruriçuanga, o Itiruriçuanga, sorria meu irmão, sorria meu irmão. O fogo que destrói querendo, o homem pode controlar, plantando mais, bem mais do que já temos. No seu futuro você vai se orgulhar. O índio é parte dessa natureza, é agredido e não sabe nem porquê. Ele é o dono verdadeiro, deve defender. O Itiruriçuanga, o Itiruriçuanga, sorria meu irmão, sorria meu irmão. O Itiruriçuanga, o Itiruriçuanga, sorria meu irmão, sorria meu irmão. Em cada metro da Amazônia existe vida, milhares delas que dependem. Este metro é um planeta. A lei da vida é tentar sobreviver. Preserve tudo isto que é só teu. Ninguém vem lá de fora controlar. Junto a seus pais desde criança proteger o seu direito desta terra a preservar. O Itiruriçuanga, o Itiruriçuanga, sorria meu irmão, o Itiruriçuanga, o Itiruriçuanga, sorria meu irmão, sorria meu irmão, o Itiruriçuanga, o Itiruriçuanga, sorria meu irmão, sorria meu irmão, o Itiruriçuanga, o Itiruriçuanga, sorria meu irmão, sorria meu irmão. Itiruriçuanga, Itiruriçuanga, sorria meu irmão, sorria meu irmão.